Olá, amiguinho. Este é o último podcast que nós vamos fazer hoje, agora, neste momento, aqui para o MyPodcast, porque no dia 1º eles estarão encerrando as atividades. Então nós não poderemos mais, obviamente, usar esse espaço. Mas, acima de tudo, quero agradecer a rapaziada aqui tão gentilmente. Não dá nem para citar o nome do camarada, porque eu não sei quem ele é. Eu queria agradecer ao maníaco que colocou e salvou todo o nosso podcast lá no Trotman, que salvou lá no bendito YouTube nossos podcasts. Agradeço muito, eu já vou fazer um trabalho de divulgação maior com relação a isso. E também agradeço ao Fabiano também, que está salvando minhas coisas também, toda a rapaziada que ousa. Não sei cadê aquele gordo safado, aquele gordo sem vergonha, cachorrento, né, Dr. Bias, que também salva nossas coisas, porque se depender de mim, não salva nada. Eu tenho uma filosofia muito simples, eu acho que deixo aí, né? Eu não sou de organizar nada, não sou de salvar nada. Eu tenho alguns backups, mas isso não quer dizer nada, porque eu não tenho paciência de ficar salvando as coisas. Eu acho mais legal soltar a frase assim, soltar os textos e tal, soltar o podcast. De qualquer jeito você ouve, você é legal, boba, gostou, maravilha, vambora. Não sou de ficar catalogando isso. Eu agradeço por esse trabalho que essa turma faz pra nós, né? Meu nome, em nome da minha família, agradeço muito. E também quero agradecer especialmente a você por todo esse tempo estar nos acompanhando. Mas infelizmente agora o MyPodcast vai fechar dia 1º, ele se encerra. Então esse é o nosso último podcast, também aproveitando com o encerramento também do nosso blog Japan Fury, que realmente teve algum problema maluco lá com o WordPress, cancelar. Acho que foi por causa daquele desenho que eu coloquei, né? Então, é um absurdo, porque primeiro é um desenho que está em domínio público, né? Não está licenciado nos Estados Unidos, é um domínio público, porque é meio um domínio público entre aspas. Mas foda-se também se não tiver. Não interessa, eu acho que essas conjunções de fatores, eles favorecem a mudança, né? Então por essa mudança, por tudo isso que está acontecendo, a mudança está significando para mim uma readequação dos meus planos de maluquices e demências com o resultado agora da TVBK, com a sua reatualização, né? Que nós vamos fazer a TVBK decente, de maneira direito, né? Como deve ser. Vamos jogar lá no nosso link do nosso espaço do Fedorentinho lá no YouTube. Você acha facilmente, digita lá Fedorentinho. Sou eu, tô eu lá e tal. Porque eu só não toquei pra frente, porque eu sou muito preguiçoso. Também tem trabalho pra fazer, tem coisa pra tocar. Então eu quero aproveitar esse último podcast pra falar algumas coisas interessantes pra você. E como manifestar minha opinião sobre o trabalho de algum pessoal aí. Trabalhar com alguns temas, né? Comentar alguns temas com você, né? E como esse é um podcast dedicado também, especialmente às histórias em quadrinhos, obviamente eu não posso passar uma mensagem positiva, alegre, bacana, porque não está fácil. Diferente de uns e outros que aclamam que não, nunca tivemos tantos títulos, isso é mentira. Nunca tivemos tantos títulos é mentira, paia, conversa. O que nós temos é uma quantidade de autores trabalhando muito, mas nada funcionando em termos de entretenimento. Eu não sou contra, reitero isso várias vezes, não sou contra a HQ intelectual, a HQ cabeça, mas é interessante, no Brasil tudo é voltado mais para quando o mercado encolhe, quando a mídia em si encolhe, ela se torna automaticamente intelectual. É interessante isso, né? Mesmo nos livros, na área que eu corro atrás para ver se solto minhas coisinhas, mesmo nos livros há uma tendência doentia, né? De um lado, ou o negócio é hiperintelectual, elitista mesmo, ou é absurdamente escrachado, comercial, mas ruim, extremamente ruim, como esses são esses livros de vampiros ordinários que tem aí, essas baboseiras feitas por autores nacionais, que não são, até tecnicamente não são ruins, o problema é a ideia. O grande problema disso tudo é a ideia, porque os caras não têm ideia. Não sei se você lembra, no Japan Fury eu fiz alguns comentários com relação às capas, né, dos livros nacionais. Todos são iguais praticamente, né? Brincadeira, não são todos iguais, não. Eles usam os mesmos elementos, que é o quê? A espada, a coroa, o escudo, tudo nesse sentido. Aí quando você vai para uma outra vertente da literatura pop ou autoral, As capas são as mais horríveis possíveis, exatamente pela falta de um editor que chega, olha, não é assim. E também pela falta de um capista, olha, vamos trabalhar legal, porque o capista, ele interage com a obra, ele conversa com a obra, não com o autor. Mas infelizmente, devido a esse encolhimento geral, né, o autor está fazendo o que bem entende, isso é terrível. O cara já escreve mal. Alguns mais ou menos, a maioria escreve mal pra caralho. Eu também não sou exceção, viu? O pessoal escreve mal pra caralho, tem ideias ridículas, como aquele livro de vampiro lá, do Cheiro de Vampiro, é uma coisa medonha. Eu passei os olhos por cima, nossa, é muito mal escrito, muito mal feito, um livro ruim pra caralho, com uma temática vampírica. O pior é que é um vampiro chato, é um vampiro babaca. Por que será que tudo tem que virar babaca nesse país, né? Eu não entendo por que os autores, eles acham que para ser bem aceito pelo leitor tem que ser babaca. Porque o público é babaca? Não, porque você está oferecendo um produto babaca para gente babaca. Está faltando o cara chegar, como disse o Lobão, ter uma paldurecência e sair chutando. Porque a arte é isso, né? A arte é você dar uma forçada de barra para que as coisas aconteçam, para que as coisas mudem, para que as ideias se renovem. Mas não, o autor nacional de livros e de quadrinhos também, e tem uma visão muito... O quadrinho é diferenciado, né? Uma visão muito elitista, ou então extremamente comercial burguesa. E acontece que numa sociedade de consumo capitalista, normalmente, você tem esses produtos, eles são essencialmente destinados ao comércio, à diversão. E não é nada de errado nisso, na verdade é bem divertido. Todos nós somos criados com quadrinhos de diversão, só que, infelizmente, não temos a formação intelectual para trabalhar nesse sentido. No caso dos livros, você tem o quê? Nerds. Nada contra o nerd, eu também sou meio um. Mas o cara que cria um universo maluco desembesta e faz coisas horríveis, ideias horríveis. Premissas horríveis. Eu não vou nem citar nomes, porque eu... chega disso, né? Chega de falar desses caras, porque no fundo a gente acaba dando audiência para esse lixo. Quando eu tiver alguma coisa mais importante, mais incisiva para comentar, eu vou lá no Stica, vou criar uma conta nova lá, vamos ver se funciona, jogo alguma coisa, faço algum comentário. Mas é muito ruim porque falta esse tchan nos quadrinhos nacionais. Você tem basicamente ilustradores brincando de ser autor, e não é assim, negado, né, porque o camarada, ele veio de um modelo editorial em que havia um roteirista que passava o trabalho, ou então que há um roteirista, só que não existe mais roteirista no Brasil. Você tem pseudo-escritores que se travestem de roteiristas, que mexem com técnicas bem simplórias, mas de novo vamos cair naquele negócio de você não ter a paldurecência, a emoção, de você pegar um tema, se tô fumando, você pegar um tema e despirocar. Ou então polemizar mesmo, tá faltando essa polêmica, né, de você mexer com temas que saem do lugar comum na ficção científica nacional. Então é pior ainda, os caras viajam naquelas coisas técnicas. Mas de novo, vamos ter o quê? O gueto, o cara é um autor de gueto, fazendo livros para o gueto. No primeiro momento é interessante, mas o cara tem que ter ambições maiores, e eles não têm. Nenhum deles pensa em fazer um filme, nem pensa em fazer uma peça de teatro, uma animação, não, eles ficam naquele cantinho, na punhetação. E no RPG é pior ainda. Eu nunca li um texto de RPG que prestasse. Ninguém que faz RPG, texto, livro de RPG, eu vi recentemente, presta, né? Eu vi recentemente aí de um camarada aí, um careca que fez um grupo de... Horrível, porque é muito convencional, porque é muito caretinha, é muito certinho, muito burguesinho, que eu escrevo meus amiguinhos e literatura... Assim como história em quadrinhos, ou a arte em geral, você tem que ter primeiro uma filosofia de mudança. Claro que você não é obrigado a seguir isso, olha, você tem que ter uma filosofia de mudança, de cutucar, de provocar, de dar uma forçada de barra mesmo, só que não rola. Porque o pessoal, acima de tudo, por serem micro-autores, eles querem desesperadamente serem aceitos. E a literatura, negada, ela não é para ser aceita. Ela é criada para ser aceita pelo mercado, etc. e tal, mas o conteúdo não precisa necessariamente ser aceito. E é aí que mora o grande lance, né? É aí que mora o grande balacobaco da brincadeira. Chega de fumar. O grande balacobaco, porque você vai estar chutando o convencionalismo. Não, o autor nacional é convencional pra caralho. Aquela coisa caretinha. A última autora que eu vi que chutou mesmo foi a Bruna Surfistinha, que escreve A moça que escreve com ela é muito boa, tem uma técnica muito bacana, mas a temática é frívola, mas pegou por quê? É história de uma puta. E isso choca, né? Isso choca a burguesia. O que é muito louco, porque nos anos 60, 70 não tinha. Tinha disso também com aquele negócio da Adelaide Carraro, aqueles livros polêmicos, A Vida Secreta de Silvio Santos, e que BBB, aquelas baboseiras, mas que eram um percursor dessa mudança na temática literária, né? Aqui o camarada não tem mais essa vontade, porque ele morre de medo de ser recusado, de ter porta fechada, de não falarem a respeito dele. E isso é medonho para a arte, né? Porque você mata a espontaneidade do autor. Você tem lá um zumbi, um robô, um medíocre, ou uma babaca que escreve os livrinhos bestinhas de grupos de não sei o quê, e bebê e bububu. E a nossa função como artista é forçar a barra. Aproveitando esse gancho, eu quero entrar rapidamente para você comentando sobre o lance do Rafinha. Eu assisti ontem a entrevista do Jô Soares no Roda Viva, que eu vi pela internet, que eu não perdi. Eu falei, deixa eu ver o que esse gordo está falando. Eu não vou muito com a cara dele, não acho ele muito... mas ele falou uma grande verdade. Olha, humor é humor, ele não dá para você definir limites, né? E quando você estabelece um limite, isso aqui é um limite, isso aqui pode, isso aqui não, isso se chama censura. Porra, batalhou-se tanto para tirar a censura, mas ela continua aí. Mas agora é uma censura temática organizada por uma elitezinha determinando, isso aqui pode, isso aqui não. Não é interesse comercial, isso é mentira. Porque você pode muito bem trabalhar com humor nesse sentido de você levar uma premissa diferenciada, a mesma coisa com os livros. Só que no caso do Rafinha, ele faz simplesmente humor, ele é um palhaço. Como é que você vai estabelecer o que deve ou não fazer um palhaço? Isso é o começo do nazismo, do fascismo, né? Você está cortando o direito do camarada de se expressar. Mas é que está nossa. Ah, mas está ofendendo. Meu, foda-se. Porra, tá ofendendo. Por que você vai lá? É muito louco. Eu conheci um camarada lá na redação que é foda. Ele detesta o Rafinha. Mas não para de acompanhar o Rafinha. É muito louco isso, né? O cara detesta, mas tá indo atrás. Porque ele não é que ele detesta ali. Ele tem um motivo para ficar atrás do camarada, para poder falar mal. Isso dá valia à existência dele. Ele é um idiota. Ele é um imbecil, porque ele tá se juntando a uma legião de imbecis que fala, pô, e se for. Aqueles imbecis que viram e falam, não, e se fosse com você? E se falasse da sua mãe? E se falasse do seu pai? Olha que coisa cretina. Olha que coisa mais boçal. Isso aí é a semente do fascismo, né? Do cara fascista, determina esse tema não pode, esse tema pode, esse aqui eu gosto, esse aqui não. Você não pode fazer com que a arte seja regida por um código de defesa do consumidor, porque se você faz isso, você não tem mais pintura, você não tem mais poesia. E é interessante o brasileiro, livros também, né? O brasileiro ele adora seguir uma boiada, ele adora ser parte de uma massa, né? Em que um padre chega e esconjura uma menina porque ela fez um aborto de um cara que o cara estuprou, ela ficou grávida, ela fez o aborto, esconjurou. Eu não espero nada do segmento religioso, porque eles também são imbecis, mas são imbecis voltados ao mercado deles. Eles têm que seguir o esquemão deles, né? Eles estão lá para isso, para vender falsas esperanças, para vender mentiras, para iludir o pessoal e enganar todo mundo. Religião é enganação, lógico que é. Mas infelizmente você não tem um movimento de contestação. O único movimento de contestação é igualmente orquestrado, como é aquele cara da molecadinha da USP e tal, que eu admiro. Posso até meio contrariar um pessoal, mas eu admiro, porque pelo menos eles são uns idiotas, mas eles estão indo fazendo o que eles querem, protestando, entrando, metendo o pé. Claro que os outros covardes da USP, os outros alunos covardes, ficam lá com bandeirinha, ê Brasil, ê, somos contra, fica lá longe, né? Ah, porque eles são muitos, eu não vou lá. Porra, junta todos os alunos da USP, faz uma guerra civil, expulsa esse pessoal. Senta bufete, bota pra quebrar. Expulsa eles, impedindo eles de entrarem. Não, o pessoal fica no cantinho com medo. Porque dá medo. Negada, tudo ultimamente é criado, calcado e fincado no medo. Todo mundo tem medo de tudo. O cara virou pra mim ontem no meu Form Spring. Ah, mas porque a lei de não sei o quê, porque não sei o quê, você é réu primário, e que PDD, olha, cadeia, olha, cadeia. Meu, cadeia, porque eu, por causa disso. Vamos lembrar também como é que é o caso do Lobão, né? Que eu gosto muito do Lobão, não gosto da música dele, mas eu gosto das ideias, da postura dele. Ele teve mais de 100 processos nas costas. Ele só foi preso por flagrante com drogas. Deu flagrante, beleza. O presidente aí do sindicato, do pessoal da Sindusp aí, ele tem mais de 118 processos nas costas. E tá lá. O que acontece é que o medo de vocês impede de perceber como é que funciona o RPG da justiça, né? Doutor Pintudo me ensinou muitas coisas, me ensinou muitas ideias, muitos mecanismos que mesmo um advogadozinho que fala, ele vai em canda, esses idiotas, né? Que não é assim. Além do mais, a pena de cerceamento de liberdade para uma coisa que o cara está falando, porque ele ofendeu a moral. Esse lance da lei de calúnia, injúria e difamação é uma censura. A Constituição proíbe censura, está lá. Mas o pessoal cria leis fajutas que, no meu entendimento, visam o quê? Censurar. Porque não é assim que você trabalha numa democracia. Você cria uma lei que está censurando o cara de dizer o que ele pensa, quando você tem uma constituição que diz o contrário. Ah, mas o advogado diz. Eu nem entro no mérito do advogado, porque eu não manjo nada do assunto, eu estou dizendo na minha opinião. Ah, mas isso regulamenta a sociedade? Não, o que regulamenta a sociedade é o bom senso. Antes de haver leis, os gregos e tudo aquilo, haviam as leis deles, mas eram poucas. Porque, obviamente, você não tinha esse nível baixíssimo de pessoas que mesquinhas, que se marcar toca pulo muro para roubar a cueca do vizinho, né? Isso é uma formação cultural vergonhosa. É uma formação cultural vergonhosa que inspira o quê? A criação de um povo extremamente covarde, um povo extremamente duas caras, falso. Estava conversando com um amigo meu lá da Arábia Saudita via Facebook, ele falou, nossa, eu adoro o Brasil, tenho orgulho do Brasil. Eu falei, porque você não mora aqui. Eu adoro o Brasil pela imagem que o Brasil projeta lá fora, de futebol, samba, alegria, aquele fio que desenha anima do Rio, né? Passa uma imagem falsa, mas é interessante, as pessoas pelo mundo acreditam que aquilo é meio verdade. Então não é só meio verdade, não é só aqui que acontece das pessoas desenvolverem carinhos ou sentimentos, que quer que seja. É o arroto também. Desenvolver carinhos e imagens por um país que não é verdadeiro. É a mesma coisa dos otakus que acham que o Japão é isso, e nunca conheceram em loco, fisicamente tocar ali na parede do Monte Fujiyama, ali do Murano, ninguém foi lá pra ver. Então você tem o quê? Agora acompanha comigo. Você tem um ignorante que vem de uma escola fajuta, falida, ordinária, que não incentiva a crítica. Não é a leitura, não é incentivar a leitura. A leitura é interessante, mas não adianta você ler se você não joga um pensamento crítico em cima pra você ver se aquilo vale a pena ou não, se aquele autor vale a pena ou não. Já começa por aí, você está criando uma legião de imbecis. Segundo, esse daí passa todo mundo. Vai, foda-se, passa aí. Você não tem uma questão de mérito. Isso é importantíssimo para uma sociedade, você tem que ter um mérito. Não é tirar boa nota, é ter um bom pensamento, uma boa formação pessoal. Uma pessoa com uma formação moral, sabendo a diferença entre certo e errado, tirando esse jeitinho brasileiro, esse quebra-galho, essa situaçãozinha medíocre de eu vou tirar o meu e foda-se. Mas a impressão, isso está em toda parte. Olha, do Sarney até o tiozinho que está passando ali na rua, o catador, ele também, o catador de latinha que está passando ali, o cara vai puxando o carrinho, estou vendo daqui da fresta de casa, tô vendo. Ele também pensa assim, todos nós, eu inclusive penso assim. É dificílimo para você romper isso quando a gente joga lixo na rua, quando a gente ganha o dinheiro a mais, opa, eu não vou devolver. Isso é uma formação rapinante que arrebenta com o país e que se reflete o quê? Na falta de crítica. Se você não tem crítica, você não se revê. Se você não se revê, tá tudo certo. Você vira um bandido em potencial. O cara vem dessa escola fajuta, ele entra numa sociedade hipócrita até o cu da bunda, em que você não pode expressar o seu pensamento, a sua arte. A arte devia ser perdoada sempre. O que o Rafinha fez para alinhavar com você, o que ele fez foi exercer a arte dele. Ele é um palhaço. Se nós começarmos a ir para cima dos palhaços, dar porrada no palhaço, o que vai ser da gente, meu? Isso é nazismo. Deixa o palhaço palhaçar. Ah, mas ele ofendeu a fulana. Não, ele não ofendeu nada. a fulana tá processando ele por interesse, para poder se divulgar na mídia. Tem uma fulana que tá fracassada, microscópica, ridícula, que tá escondidinha, que não tem mérito nenhum. De repente o cara zoa com ela, porque ela, por ela ser uma celebridade, como diz o Jô Soares, inteligentemente, celebridade é diferente do artista. A celebridade só aparece, depois faz teatro, tal, vira artista, beleza, é uma coisa, mas ele só aparece. A música é ruim, mas não é música, é uma armação, é um esquema. Então só vai pra aparecer, pra fazer tipo Big Brother, né? Aqueles Big Brother ficam aparecendo bonitinho. E é verdade, esse pessoal não tem conteúdo nenhum. Mas vê que o outro tirou um sarro, o palhaço tirou um sarro, processa o palhaço. Mas não pra arrancar a grana do palhaço. Mas não pra condenar o palhaço, porque eu estou indignado, a minha alma. Mentira, é pra projeção. É a mesma coisa que você processar o BK, mas não é projeção, isso aí é frescura. É frescura pra poder falar pros amigos: olha, eu tenho dinheiro, estou processando. Me senti indignado, porque a banana do fundo do site dele me ofende. Porque ele tá há anos falando de mim e agora eu resolvi com dinheirinho da minha família, vou processar. Eu vou processar, porque... Não, eu vou processar porque eu estou indignado. Estou indignado, tô gordo pra caralho, né? Olha, porque eu tô usando um produtinho aqui pra ficar cabeludo. Então, o pau cai, mas eu fico bonitão, olha. Eu escrevo pra caralho, eu pulo pra caralho. Então eu vou simplesmente processar o BK. Porque o BK falou uma coisa que eu não gostei. Não gostei, mas eu sei qual é a minha moral. Eu preciso falar pros meus amigos também. Eu preciso falar pros meus amigos que eles... Manda um recado, olha como eu sou foda. E tem dinheiro. Tem dinheiro, vocês não têm. Meu joguinho, olha, tô tão poderoso, tô tão adulto. Eu estou aí com 43 anos e ainda estou jogando RPG, mexendo com gibizinho. Não é bacana isso? Não é interessante? Mas não é porque o tema que o BK falou, não ofendeu a moral, não. O BK, assim como você, assim como qualquer artista, qualquer pessoa, ele tem o direito de se expressar, como bem entender, tá na Constituição, tá lá. Essas leis são ridículas, me desculpe o doutor Pintudo, me desculpe os advogados, tal, mas no meu parecer, não é assim que você cria uma sociedade democraticamente aceita, uma sociedade justa, assim, que você não pode rir da cara do outro. Como é que você vai criar uma sociedade que você não pode rir? Pensa bem. O que que acontece? Aristóteles também era contra o humor, né? O grande filósofo, não, porque essa filosofia é muito séria. Depois vieram outros filósofos que colocaram o humor na brincadeira, como eu li naquele texto na Folha, né? Tem, como disse o Voltaire, tem duas coisas que acalantam, que agradam e que aliviam o coração das pessoas, que é o quê? É a esperança e o trabalho, né? O Kant depois falou também, e o humor, né? Se você vai matando o humor, ou se você vai colocando o humor a serviço da sociedade, você mata a sociedade, porque se você não pode rir da cara dos outros, não é esse riso orquestrado, regido por interesse econômico, não, mas é o riso daquele libertário, que você aponta o dedo pra cara dos outros e fala: olha que peitaria murcha, mano! Quá, quá, quá, quá, quá. Não, estou ofendido. Mas um valor acima da lei, me desculpem os advogados, mas um valor acima da lei é o valor do humor. Porque o humor, ele não toma nada, ele só fere o ego da pessoa, e o ego não tem valor nenhum. Se você tiver um pingo de discernimento, um pingo de inteligência, você não acompanha o BK. Você não acompanha o Rafinha, você não assiste CQC, você não assiste Pânico, você desliga e vai cuidar da sua vida. Porque você tem as opções, mas se você usa uma legislação caquética, canhesta, dos anos 40, dos anos 30, acho que é pior, hein? Até mais velha ainda, que não acompanhou a modernidade, a evolução da sociedade, em que tem um sistema jurídico podre, fudido, em que sempre se favorece os juízes com aquela grana maravilhosa. Vou contar um caso rapidinho pra você. Um camarada amigo meu foi numa audiência aí de uma briga com a ex-mulher e tal. Ele foi lá, o juiz não tava, o promotor não tava, ele assinou e tá tudo certo. Porque eles esticaram o final de semana, de quinta e sexta eles esticam. Assinou lá, tá beleza, não deu nada, tá, o processo, mas não foi lá, o cara não tava. E isso é um reflexo também da nossa cultura, de toda a palhaçada. Essa palhaçada que nós temos grandes tapumes, né? Que tudo tá bem, tá tudo bonito, tá tudo legal, somos um povo maravilhoso tal, mas quando entra no nosso conservadorismo estúpido, mas nos Estados Unidos é assim, mas no Japão é assim, é que não sei o que, não sei o que, por que que ninguém prega a destruição dessa sociedade? Por que que ninguém pensa em destruir o Brasil? Eu falo, vamos matar o Brasil, acaba com essa merda. Eu sou anarquista mesmo, claro que não vou explodir nada, não vou sair matando ninguém, mas a minha ideologia é anarquista, eu quero que tudo se exploda, eu quero que todo mundo morra. Como disse um amigo meu também, para você mudar, por exemplo, estava lá o vereador que foi eleito dentro da cadeia, estava preso, eles estão votando em bandido. Porra, por quê? Porque tem dois lados da questão, né? O bandido, o vereador é um bandido, mas ele só vai para frente porque tem uma legislação que favorece, porque tem vagabundo que vota nele. E do outro lado tem vagabundo que vota no bandido, falava que a bandido é assim mesmo, vai ser tudo a mesma merda, vai roubar mesmo, vou pôr qualquer um lá. E você sabe que é assim. Aí vou votar no Tiririca como voto de protesto. Aí ele vai na bancada, fala um monte de piada, todo mundo ri, um palhaço. E aí? Esse camarada tá ganhando, vai, 30 mil reais por mês pra fazer piada pra você lá em cima. Todos os deputados fazem isso, fica nos seus interesses. Mas do lado de baixo aqui tem quem vota neles, né? Você financia toda a merda, como diz o Capitão Nascimento. Você financia essa merda. E é verdade, você financia a corrupção. A partir do momento que você paga imposto. A partir do momento que você assiste a merda do CQC para depois sair falando mal, você financia a imbecilidade. A partir do momento que você se junta a um camarada menor do que você, porque o brasileiro ele sabe quando a pessoa é menor ou maior do que ela, mas ele vai para a pessoa menor por interesse, né? Como o pessoal que entra no Maurício de Souza para pegar o pulo do gato dele, e não tem pulo do gato, tá tudo ali, né? Mas para poder parasitar um pouco a fama do cara, pôr meu nomezinho ao lado dele para me brilhar, porque eu sou completamente incompetente de fazer um trabalho meu, um trabalho único, precioso, mais precioso, um trabalho precioso que saia dessa merda, um trabalho que se destaque por a minha competência, não porque eu sou amigo do famoso, né? Puta, isso é uma desgraça, gente. Isso daí é uma, isso é uma falta de caráter, né? Seja homem, seja mulher, quem faz isso não tem um caráter. Mas eu tô ganhando dinheiro. Dinheiro é tudo nessa vida, velho. Porra, pensa. Nossa, o helicóptero baixando, passando baixinho aqui. Puta, tô falando, aí vieram me pegar. Finalmente. Não vai cair o Big Brother, não vai cair. O grande irmão não vai me pegar. Hoje não. Você acha que dinheiro é realmente tudo na vida, cara? Não é. Fama é tudo na vida? Não é. O que é tudo na vida é a relação de bem-estar que você tem consigo mesmo. Você tá bem. Claro que a vida não é um mar de rosas, sempre tem alguns problemas, sempre haverá coisas que vai te decepcionar, que te magoar, que deixar furioso, sempre vai ter. Mas isso é toda uma relação do seu ego com o mundo, você vai cortando essas relações. Deixa eu tomar um negócio aqui, que eu vou falar pro final do blog, eu quero deixar esse tempo, pronto, anotei. Então você tem essa relação com dinheiro não é nada. Claro que ele é importante para algumas coisas, para comprar, tem aqui um videogame das crianças, aqui do Melhor, nossa televisão nova. Chegou agora há pouco, né? Fui lá, busquei, tô muito feliz. Isso também é com o dinheirinho do Mil Nomes que a gente foi guardando. Tá? Vamos comprar umas coisas para as crianças, vamos ter um Natal bacaninha dessa vez, vamos fazer um ranguinho. Para mim isso é uma besteira, porque para mim todo ano não muda nada, mas a molecada curte, a patroa também, então a gente faz porque a gente gosta das pessoas. Mas quando você se alia a um filho da puta para poder pegar uma fama e aparecer para dar palestra, olha, eu escrevo pro filho da puta. Olha, eu dou o cu pro filho da puta, eu chupo o pau dele, olha. Eu chupo o pau do filho da puta para ser famoso, aí que está. Aí vem a grande questão, o que isso acrescenta, negada? O que essa pessoa trouxe de importante para você? O que ela colocou na sua vida que... Porra, eu vejo lá essa pessoa dando palestra, muita gente aplaudindo. Vamos aplaudir Bruno Surfistinha. Olha, Alexandre, olha aqui, galera. Como é que você vai votar, Alexandre? Eu tô ficando louco, porque você tá valorizando um filho da puta. Tá assim de gente pronta para valorizar o primeiro filho da puta, especialmente no ramo de quadrinhos, né? Ficar lá paparicando o camarada, porque ele é famoso, porque ele tem dinheiro, porque publicou nos Estados Unidos. Publicamos porque eu sou amigo de dublador, porque o dublador fala comigo. Aí você puxa a ficha desse dublador, ele é um bandido, pilantra, canalha, cafajeste. Aí você puxa a ficha daquele autor de quadrinhos, Ele é um medíocre, incompetente, que faz uns trabalhinhos lá para os Estados Unidos, ganha uma grana, mora no interior onde o custo de vida é baixíssimo, ou mora no Nordeste onde o custo de vida é ridículo, monta uma bela e fica lá um milionário, monta uma casa, fica milionário, vou lançar meu fanzinho, não tô nem aí com nada, que eu sou bom pra caralho. Aí vem um filho da puta, débil mental, maconheiro. Nada contra a maconha, eu sou contra o maconheiro. Também não sou contra o cara que dá um peguinho de vez em quando pra relaxar, é uma erva que tá aí há mais de 2000 anos na cultura humana, não vai tirar isso. Eu sou contra o maconheiro, o cara que fica enchendo o cu de maconha, né? Enche o cu de maconha e vai na USP poder fumar maconha livremente. Aí o polícia vem, ah, contra a polícia, porra. Isso é ridículo. E é a mesma coisa que é ridículo o camarada que se junta a um autor nacional porque ele, ah, ele é famoso. É interessante o parasitismo dessa gente com relação à fama, né? Porque você pode ver, quem está ao lado desse camarada famoso, esse famoso já é um medíocre. Não confunda com fã. Fã também é um idiota. O apreciador é diferente. O cara que aprecia, eu sou pela moderação, né? O cara do meio ali. Não, você gosta do cara, você não vai dizer amém pra ele. Eu assumo, eu gosto do Jô Soares como pessoa. Não gosto dele como muito humorista, com algumas ideias fáceis, mas ele como pessoa ele é inteligente. Inteligente mesmo, e articulado. E um monte de gente cola nele pra puxar saco. Mas ele se blindou, ele é esperto, ele não tá mais nessa. Mas outros autores deixam a turminha vir pra fazer aquele oba-oba pro ego dele. Ou então aquele parasitinha, cretino, que faz uns roteirinhos ridículos, arrumou uma boca lá no homem. O homem lá, aquele homem lá, aquele lá. Você sabe, né? É. Aquele homem do mal. Ele é do mal mesmo, você olha. É mentiroso. A cara do mal. Eu vejo, olha, aquele lá é Lúcifer, viu? Ah, vai, Lúcifer não, porque Lúcifer é sarné. Aquele lá tá um berremote, vamos colocar assim. Um demônio de segunda, terceira instância, né? E que gruda. Aí você gruda nesse demônio, achando que você vai pegar a fama dele, você pega, olha, eu trabalho pra berremote. Uau, berremote, cara, eu queria estar nesse inferno, cara. Como é que você conseguiu trabalhar pra berremote? Ah, foi lá, deu o cu pra ele, vendi minha mãe. Fiz coisas simples assim, matei 3 crianças, escravizei alguns idiotas, tá tudo certo, berremote me trouxe pra dentro. Agora eu tô das hostes de berremote. Uau, então você é foda, cara. Eu queria ser pilantra que nem você. Ah, que é isso, você não precisa ser pilantra. É só fazer merda. É só ser medíocre e ter família que te pague as coisas. A família pode me odiar. Eles podem cuspir na minha cara. Um bando de filho da puta. Eu posso até sentir alguns problemas mentais por relação a isso. Mas foda-se, eu sou famoso. Você está do meu lado, não está? Ah, mas é claro, você é foda. Orra, mano. Você é pilantra, você é bandido. Que coisa legal é ser amigo de bandido, de gente medíocre. E essa vagabunda é do teu lado, qual é que é? Não, ela só quer a mulher lixo. Só quer a mulher lixo, ela está comigo. Meu nome é Berremote. Eu faço quadrinhos para o... Né? Para a Lúcia? Não, eu inverti os demônios, né? Então eu faço quadrinhos aí para o demônio. Só que a mulher diz, porque ela também faz quadrinhos ao meu lado, uma vagabunda que não vale nada, mas está do meu lado, ela chama o meu pau. Então pra mim tá tudo certo, eu tenho um pau bifurcado assim, né? Ele parece a boca de um verme da areia, a boca de um verme da... Puta, é difícil falar com essa voz, a boca de um verme da areia lá do Duna, né? Que ele abre assim, no pau é isso, só que pequenininho. Pequenininho pra caralho, tem assim mais ou menos uns 3 milímetros, então abre aquela florzinha, ela vem chupar isso, porque o que acontece? Ela fica do meu lado para ter fama. Aí ela vai dar falécia, vai falar não sei o quê, que, ai que essa maravilhosa, meu, agora vou fechar com você, eu não tô nem aí com isso. Foda-se esses palhaços, foda-se pau mole, foda-se gorda, todo mundo, pau no cu, não interessa. Eu quero ver o trabalho do filho da puta. Aí eu paro e leio. O que que a gente vê? Aproveitando a deixa, já entro na Ação Magazine. Eu não vi o segundo número, vou ver se esses dias aí eu vou ver pra fazer a minha VBK. Eu tava vendo aí, o trabalho dos caras é um lixo. É um lixo, né? Eu vi alguns twitters lá do Sacuda, né? Ele fala das baladas, que ele sai que não sei o quê, ele fala dos amigos, ele fala não sei o quê, mas ele não tem um pingo de ideia. Porra, eu pensando assim, pô, um cara desse sem envergadura, que eu suspeito que é ele que tá bancando tudo isso, com o dinheiro do Japão, não sei. Vamos confirmar isso mais pra frente. Eu pensei, nossa, esse cara deve ser um gênio. Esse cara deve ser uma sumidade, não? Uau! Lançar uma revista assim. Aí eu pegando o primeiro número, já vi que o editorial já era uma bosta. O editorial tava uma bosta, umas ideias fajuta, coisa de moleque fanzineiro, ridículo. Aí quando eu vou ver o que o cara tá dizendo em termos de ideia, meu, não rola nada. Não rola nada. Vou ver os outros autores. Falar com aquele William que fez lá uma denca, né? Troquei uma ideia com ele. Nossa. Nada, viu? Nada. Em termos de ideia, nada. Ele até que é um cara esforçado pra cacete. Um cara... Mas ele não tem a paldurecência que eu falei, né? E, tá, e lembra muito, lembra muito Dragon Ball. Porra, porque... É, eu não sou contra também. Acho que é interessante porque o Japão também começou o seu processo de indústria de animação. Eles pegavam Fritz the Cat lá nos anos 10, 20, chupinhavam, criavam a versão deles. Tá certo. Que nem tem aqui aquele estúdio brasileiro que fez o Abelhinhas, Carro, Carrinhos. Tá certo. Você tem que pegar o modelo... Os gringos montar em cima, mas tem que fazer melhor pro teu público. Mas o foda é que o modelo gringo ficou tão massificado que o pessoal compara e fala, não, isso é lixo, meu. Porra, já vi brinquedo chinês melhor que essa merda. Você vai me desculpar, vai se fuder. E a mesma coisa com o RPG, a mesma coisa com o próprio Maurício de Souza, né? Se você tem as histórias dele, já estão, já alcançaram um nível de estagnação que já não tem mais pra onde ir, né? Mas graças ao poder do marketing e também pelo lance do financiamento do Ancine, que tem, né, que consegue os negócios. Você pega o DVD do homem, tá lá, Ancine. Onde tá o Ancine? Tem verba pública, mano. Tem financiamento público ali do BNDES. E ele levanta as coisas dele com dinheiro público, é certo? Eu acho isso uma merda. Eu acho isso uma merda, porque, porra, ontem mesmo já estourou a cabeça do moleque na rua, que tá com bela perdida, levaram pro hospital, não tinha atendimento. Enquanto que nós favorecemos a criação desse tipo de situação em que um desenho... É importante desenho animado pra, né? Então, só fechando, o desenho animado... Vamos pro desenho animado... Aí eu... Ixta! Eu me embananei toda agora, né? Estou falando em inglês. Ação Magazine, uma bufeta lá. Então, a Ação Magazine não tem ideia, não tem proposta, não tem nada, mas tem oba-oba. Tem muito barulho, mas... Eu só li uma crítica de um rapaz aí que desceu o mesmo mal que eu, porra, não tem nada. Mas raramente tem pessoas que têm essa postura, né? Aí você tem o próximo assunto que eu quero falar. Essa Magazine eu não quero falar mais, deixa eu saco. Esse lance de você pegar dinheiro do BNDES pra financiar a animação. Cara, eu participei aí do negócio chamado Loon Lab, da TV Cultura, pra cadastro de projetos pra animação. Ou qualquer que seja, deu uma bostaiada lá, os caras fizeram uma merda, mas eu não sabia. Quando eu fui ver que tinha dinheiro público, falei, pá, que pariu, né? Que eu vi o pessoal do Canadá apoiando, o pessoal da França apoiando. Aí quando eu fui ver, grana, de onde que vem? De novo do Ancine, né, bicho? E pra variar, tem que favorecer produtor. Aí você sabe o que acontece quando o governo, quando o governo começa a enfiar grana pra ONG. A produtora, isso vai dar merda, isso vai dar uma bosta. E eu conversando lá com, vendo os projetos do Loon Lab, né? Meu, é lixo. É baboseira, é tranqueira, é. Porque o autor nacional, o cara só pensa em termos de financiamento. Ele quer entrar na grana. Quais são as regras do jogo para entrar na grana? Ah, você apresenta um personagem, um projetinho. Faz o pitch, né, que é a apresentação, aí a gente dá a grana pra você, né? Meu, olha que nível de incompetência medonha. Porque, por exemplo, eu vejo lá alguns projetos em que são educacionais. E eu fico arrepiado com isso, né? Eu fico horrorizado, porque, porra, projeto educacional, quem que tá fazendo isso? O Canibal. Puta que pariu, meu. O Canibal lá do MBB, né? Ele colocou lá o Picoco, ele pegou o Piscirico, mudou pra Picoco, colocou lá pra ser educacional. Pra ser educativo. Mas não é só ele, tem outros também que vão nessa premissa do educativo. Porque eu não sou contra. Não sou, tem que ter projeto educativo mesmo. Só que você puxa a ficha do estúdio, você não tem uma pedagoga, você não tem um psicólogo. Por quê? O cara não tá nem aí, temos que ensinar as crianças. Meu, quem esses filhos da puta pensam que são pra ensinar criança? Olha só como o Ancine, como a TV Cultura e esse pessoal do Unlab incentiva a criação de produções lixo que vão passar na TV para que a molecada se torne ainda mais imbecil do que ela realmente é. Se você pega o Pocoyo, que é um desenho maravilhoso, o Pocoyo é sensacional, tem outra coisa chatinha, mas ele é inteligentíssimo. Aí você puxa o expediente lá, a ficha técnica, o desenho tem pedagoga. Beleza. Aí você pega outros, o Backyardigans, tem pedagogo. Aí você pega no não sei o que do Caio, tem pedagogo. Por que que aqui não existe esses, os caras querem fazer produtos educacionais, mas não tem um pedagogo? Por que que não tem um pedagogo, não tem um psicólogo? O cara fala, temos que falar não sei o que, por que você está pegando um cara qualquer, sem formação, interesseiro, que só quer dinheiro, e está jogando lá, cara, para fazer produção para criança? É a mesma coisa que você pegar o pessoal lá do... essa chinesada que veio aí fazer um yakisoba na rua e sair fazendo isso pra merenda das crianças. Porra, se você não tem preocupação com a formação da criança, o que que você é, cara? O que que essa máquina é? É por isso que eu não faço educacional, porque eu, primeiro, não tenho competência pra isso. Não tenho, e segundo, porque eu acho que não é a minha obrigação como artista, ou como escritor, ou como criador de projetos, ensinar coisa nenhuma pra ninguém. Eu vendo entretenimento, eu vendo diversão. Na minha artezinha, nas minhas coisas, eu faço. Mas eu vou fazer um projeto educacional, você tá louco. Porque eu não tenho moral pra isso, eu não tenho formação pra isso, minha ética não permite. Mas tem gente sem ética, sem caráter, gente canalha, que faz projeto educacional, alguns até bem intencionados, como um cara lá que faz um projeto de animação, desenho bom, puta, muito bom, com música e tal, mas ensinando as crianças a resolverem seus problemas. Com que moral ele faz isso, cara? E tá cheio de personagens, assim, tá cheio de... E esses caras pegam financiamento. Eu vou levar essa merda adiante, viu? Eu vou levar essa merda adiante porque eu tenho filho. E eu penso na criançada por aí que, porra, a gente já tem Ben 10, que já é uma merda. Divertido e tal, não sei o que. Nós temos aí um monte de produtos que fazem a catequese das crianças. Catequiza as crianças para serem boas meninas, bons mocinhos. E os caras estão incentivando isso, mas não tá incentivando o principal, que é a diversão. Você tá pegando uma coisa faixa, uma chapa branca pra caralho, né? E jogando na cabeça da molecada. E não deu outra. Eu comecei a falar sobre isso na ação, lá no Luns Lab, né? O couro comeu, né? Porque o BK é foda. Também fala, não, seu projeto tá ruim, por isso. O cara não quer que fale que o projeto dele tá ruim. O cara não quer que fale que o projeto dele tá uma merda. Peraí, deixa eu fazer uma coisa, peraí.